Toro, China 6311, aguardando cópia. Está autorizado, 6311, 360 para Guarulhos, conforme rota do plano. Decola da 10, curva à direita, da Elo e da Bridge. Após Bridge, UP Zulu no 6, Bravo até o Zulu e após conforme. 120, decimal 8, 5460. O 1072, no solo 45, livre à direita, chame solo 121, decimal 9. Correto, 6311, chame para puxa sinal. Bruno 273, Alfa Juliette, portão 01. Solo, solo do Gol, 1072, direção na Alfa, na posição. Autorizado via Alfa e Juliette, portão 01. Alfa Juliette 01, vamos ver. Controle. Agora 60 milhas nordeste de Salvador, serviço radar encerrado, chame Aracaju 203. Curitiba, só um minuto pra cópia. Norte, o 59 Copper. Tá. 3859 autorizado Curitiba, 360, conforme rota do plano. Decola da Arbo Elefa, após Elefa Pezulu 21, Sorocaba, direto Orana e após conforme. 1208-5443. Confirmando Arbor, transição Elefa. Autorizando Curitiba, nível 360, saída Arbor, transição Elefa. Abrindo 21 Sorocaba, direto Orana, e conforme o plano. Controle 120, decimal 8, tempo com 25445. 3859, correto, chama para puxa, senhor. Chama na 3859. Na 6250, bom dia, senhor, identificação, autorizada a chegada à margem, desça para o nível 050. Desça para o 050, após uma porta, pode aguardar. Mantenha a chegada à guarda de dados. Na 6250, vou direto do Una, desça para 3 mil pés, que negar no 0, no 7. Comente 17, voando direto do Una, desça para 3 mil pés, 6250, obrigado. 1983, Adriano. 1983, Guarulhos, é o número 1 no pré-cópia, só um minuto pré-cópia. Tá sendo informação novembro, seria a saída prevista? É a da Leda Bridge. É a Leda Bridge, obrigado. Na 6250, desço para 2000 pés, autorizado a final ILS. 2000 pés, autorizado a final ILS, 6250. Solo Salvador, Oceané 6311, para o push de acionamento da onda. Autorizado, chame táxi. Autorizado, chamará, 6311. Gol no 983, cópia. Afirmo, gol no 983, prossegue. Autorizado, 360, Guarulhos, conforme nota do plano. Decolada 10, direita, da Leda Bridge. Após Bridge, AP Zulu no meia, bravo até o Zulu e após conforme. 120, decimal 8, 5476. Guarulhos, nível 360, decolada 10, curva à direita, da Leda Bridge. Pós Bridge, Upper Zulu 16, até Bravo Hotel Zulu. Controle de saída 120, decimal 8, aciona 5476, gol 1983. Chama para puxa, Samar. Portarão 983, portão 1. Obrigado. Só 3859, aguarde o teste para o posto de estacionamento. Só após o táxi, tu mesmo será autorizado seu posto, ok? 63 do Nuno, para o táxi 169, OPOB, autonomia de 4 horas, alterna na Galeão. Escutei 4 horas, Galeão 169, tá livre o táxi, pátio 1, Indy Alpha, até o posto espera da 10, quando lá, a torre em 1895. O QNH 1017, tem um boa tarde, um bom voo, poxa, 639. Grato, então segue pátio 1, Indy Alpha, ponto espera da 10, chama a torre 118-35, grato, 639. Só confirmando 118-95, ok? Ah, sim, 118-95, grato. Então 3859, coordene com a equipe de solo, após o Avianca taxiar a sua casa, está autorizado, puxe, chame táxi. Sim, após a passagem do tráfego da Avianca, autorizado, puxe, vai em funcionamento, 3859. Controle de Salvador, muito bom dia. 35494 na escuta. Controle de Salvador, muito bom dia. 35494 na escuta, cliente da Novembro. 35494, está em contato radar 4, 2 milhas sudeste de Salvador, foi na proa de Itapa e reporte de asas descidas. Reporta na medial, proa de Itapa, 4494. Controle de Salvador, 5494, medial de descida. 5494, desça para 3 mil pés, ilegal no 0, no 7. 3 mil pés, no 0, no 7, 5494. É 250 estabilizado. Uno, ponto espera da 10. Chama 63 do Uno, ali decola sem parada. 63 do Uno, copiou a torre? Não, negativo, vamos aguardar aqui. Pode pronto, Chama 63 do Uno. Salvador, bom dia, Chama 6250, a 2 milhas e meia do externo, estabilizado. Sente a Chama 6250, continua a aproximação, reporte baixado e travado, quem negar no 0 no 7. Passaremos 6250. Romeu, Romeu, Oscar Bravo, Salvador, Salvador, é isso? Confirma. O setor de sobrevoo. E só um minutinho para a cópia, Romeu, Oscar Bravo. Nuno na... Bom, ponto espera da 10, corre. Gente, hoje na M3 do Nuno, o tráfego já passou externo, mantém posição, aguarda instruções. Aguardando, né? 6250, chega o trem, vento 120 graus, 10 nós, livre pouso, pistão no zero. Ah, 6250, baixou e travou, livre pouso, pistão no zero. Oscar Bravo está autorizado para voo local Salvador-Salvador, com sobrevoo do setor de Buraquinho. Decola da 17 com proa noroeste, coordenação com a torre, que opera em 118.95, após o controle 120.8, e o transponder é o padrão 0165, cotejo. pro Nordeste, ok? Pro Nordeste para a decolagem, ok? 2.000 pés, autorizado o sinal em LS, 5494. Alternativa? Campinas, ok. Livre o táxi, parte 1 em Alfa, no ponto de espera, torre 1895. Tenha um bom voo, bom dia, o tanto 3859. Gol no 073, está autorizado para Porto Seguro, nível de voo 340, rota direto, decola da cabeceira 10, com curva à direita, subida da El, Leda e após direto, o transponder é o 5464, controle em 120, 10K8, corteja. Só o controle é 120.8, ok? Aqui é 1208 é o controle, vou 1208. Correto, chama para o puxo. Alô, bom dia, 6250 Litor, a sua escuta. Bom dia, Ocean 6250, táxi aprovado via Alfa e Juliette, portão 3. Alfa, Juliette, portão 3, 6250. Oceana 6319, decolado 210, chame agora o controle em 120.8, bom voo. 120.8, 6319, bom dia. Controle Salvador, boa tarde. Oceana 6319. 6319, bom dia, contato radar, voo 360, direto Leda. 360, direto Leda, 6319. Ali mantém cabeceira 1-0. Ali mantém pista 1-0, na 3-2-5-9. Romeu, acho que é bravo, prossiga para a torre. Sim, chama na intercessão para o ingresso, Romeu, acho que é bravo. Oscar Bravo, 30 decolagem, comprou Nordeste, vento no 30 graus, 099, já parte para o solo. São 3859, livre decolagem, dono 0, vento no 30 graus, 099. Livre decolagem, dono 0, são 3859. Bravo, decolou a zona 3, mantém, me escuta. Alô. Decolou, zona 4, controle agora no deserto decimal 8, bom voo. Sim, está 3859, obrigado.